Vou contar para vocês a história da minha vida. Não tenho casa, não tenho pai, não tenho emprego. Minha mãe chorando e meu irmão cabreiro. Só me resta o desespero. Vou sair para roubar qualquer playboy, filho da puta que passar no meu oitão. Eu vou pegar e vou enquadrar. Se ele não me der o seu relógio, a sua carteira, a sua cabeça, eu vou fazer uma peneira. E pode vir policia, pode vir juiz, eu vou mandar se fuder. Nessa hora eu preciso de um pão pra minha mãe comer. Sou de menor, mas tenho consciência. Se preciso de comer, então se for da inocência. Essa é a rima de verdade. Mas estou sobrevivendo neste mundo de maldade. Neste mundo de maldade. Essa é nossa história, por favor, não tenha pressa. Se vou pro caixão, nada disso interessa. Essa é nossa história, por favor, não tenha pressa. Se vou pro caixão, nada disso interessa. Meu sofrimento aqui é grande demais. Será que nesta vida eu nunca vou ter paz? Andando por aí não acredito no que vejo. Apenas mais um corpo no chão, com tiro de 12 e de 3 oitão. Está todo curado, o IML atrasado. Continuo a andar, vejo mais sofrimento. Criança na chuva dormindo ao relento. Vou pra casa e me sinto solitário. E aí? Não tem nada pra comer dentro do armário. Acho melhor morrer. Acabar com esta vida. Meu irmão chorando porque não tem comida. Porque não tem comida. Essa é nossa história, por favor, não tenha pressa. Se for pro caixão, nada disso interessa. Essa é nossa história, por favor, não tenha pressa. Se for pro caixão, nada disso interessa. Estamos no meio da sua história. E eu não tô entendendo como se faz pra ter glória. Será que vai viver nessa vida pra sempre? Traficando uma farinha ou entorpecente. Preto, nascer no gueto não é defeito. O importante é ter respeito. Vejo na televisão tantos otários com muito dinheiro e não ajudo o irmão que está na prisão. Isto é o que mais me dói. É mais fácil ajudar um playboy, filhinho de papai, que tem dinheiro, do que um pobre favelado que não tem um emprego. Vixe, eu não aguento mais sofrer. Aliado blackout mandando ideia pra você. Essa é nossa história, por favor, não tenha pressa. Se vou pro caixão, nada disso interessa. Essa é nossa história, por favor, não tenha pressa. Se vou pro caixão, nada disso interessa. Essa história termina por aqui. Não dá mais tempo pra nada. Eu tenho que ir, tenho que batalhar. Alguma coisa na minha vida vai ter que mudar. Eu me imagino assim, porque tudo nesta vida tem o mesmo fim, é 7 palmos debaixo do chão. Pra que tanto dinheiro se depois vai pro caixão? É melhor ajudar a quem não tem do que dar as coisas para os ricos que já tem. Essa é a vida, essa é a lei da favela. Confira de perto, meu irmão, a nossa vida não é novela. Não quero ter o mesmo fim que muitos caras aqui tiveram, preso no presídio ou no cemitério. Ser mais um defunto, aqui o papo é sério. Não quero acabar na mesa de um necrotério. Nem ver a minha mãe chorando outra vez. Suspeito, falando a realidade pra vocês. Essa é nossa história, por favor, não